Diretamente das costas do Cristo. Meia noite, 40 cachaça, água benta. Só planta na esquina, quem aguenta o fuzil? Geração freestyle, cabelo bombril. Xamã RJ Brasil. Minha cuca não é oca, minha oca não é no pão de açúcar. Zé O tem a dó, minha bota maluca de toca. Fumando bituca no show, vida louca e o flow, filha da puta. Gata na escuta, dor mandado de pistola. No conto do Francisco Pola, cadê minha bazuca? Explode essa porra e vambora. E a mina bafora e namora piloto de fuga. John Constantini de 12 na pose, matou Emily Rose com tiro na nuca. Na minha tese, por mais que eu reze, minha carne que peca, minha mente que surta. Beat que toca, lê de jaqueca que abaixa a plaqueta na sola da bota. Salve bambato, tem uma gata que até tiro troca. Pula catraca, licença moca, licença moça, vem pra minha boca, eu vou pra sua oca. Soma na meta, tudo é uma troca, brota. Santa Marta, união por esse fé, fé, fé. Moleque, então pega a visão. Traz camarão pra agradar o patrão. Vai logo, moleque, a noite tem rap. O louco da cena em peso na track. Droparam sem strap, ante o mic check. No funk com trap, novinha rebola, pistola faz clack. O clima tá mac, o grave esfola, então rola esse deck. No tempo da escola era nós de marola, o esfrio no boom bap. Passava o cap, inventamos a roda na rap. Por moda, maconha, o brisola, o que te entristece. Cresce, tu é less, não te rola bola. No game eu sou Messi, nem vi o bobola. O menor da indola, coração na sola, Nike 12. E mola, te olhou, mandou desce. Rala da boca, contigo é pouca. Não me aborrece, deixa as loucas tirarem a roupa, beijarem na boca. Desce outro pack pra beber no deck. Segue normal, fogo na diaba. Tá suave, rolando a brava. Hoje eu quero embrasar, amanhã penso na vida que hoje eu vou endoidar. Copo d'água multicolorido, sabotagem. Todos sendo abduzidos na mesma viagem. Pega visão, papo de futuro, bro. Controla a porrada, onda pra não arrumar caô. Acende, puxa, prende, passa. O mundo passa na sua frente na fumaça. Visão em zoom, perdido na rua. Querendo se encontrar, sob a luz da lua. Sem destino, seu horário, liga de piloto automático. Acelera, tentei, sente a cabeça rodar. Sem direção, gira chapadão. Que se for do amanhã que eu já meta, fica doidão, porra.